Salma, muito obrigado por me dar essa oportunidade. Vou chegar devagarzinho. Pra gente é uma satisfação, Zé. Chora no toque das cordas do pinho, de um cavaquinho que chora pra gente sambar. Chora a natureza pródiga na chuva quando cai, pra lavar as impurezas são as lágrimas do pai. Chora a natureza pródiga na chuva quando cai, pra lavar as impurezas são as lágrimas do pai. Chora aí, malandro. Na chuva quando cai, pra lavar as impurezas, são as lágrimas do pai. Chora a natureza pródiga na chuva quando cai, pra lavar as impurezas, são as lágrimas do pai.